Bem-vindas novamente, camaradas. Esse é o Ataque, o podcast preferido de vocês sobre política de esquerda e videogames. Hoje vamos pensar as coletividades e os videogames. De que maneira os videogames podem se organizar coletivamente e fazer com que pensemos o nosso mundo de uma maneira completamente diferenciada? Até onde temos que bater de frente, como temos batido, com noções como empreendedorismo? Ou então a organização capitalista que diz que o videogame é puro entretenimento e logo deve gerar lucro? As recentes manifestações em relação tanto a visões mais tradicionais dentro do videogame, como os grandes eventos, como o Big Festival, por exemplo, né? Em contraponto a novas organizações pequenas como a Game Workers Unite, o Peteca e as relações de crítica e organização dessas duas instâncias, até onde essas comparações nos mostram as diferentes formas que o videogame tem se manifestado e as diferentes coisas que podemos construir novo com o videogame. Então, nos acompanhe, né, nessa discussão ferrenha sobre organização coletiva e videogame. Então, para variar, não responder porcaria nenhuma, temos aqui hoje com a gente Thaís Weyler, né, professora, sócia fundadora da Joy Mesher e Deus em disfarce. Oi, Thaís. Oi, blasfemador. Desculpa, eu sei que eu não sou digno, mas, né, estamos aí. Henrique Langostera, como sempre com nós aqui, nosso homem em Montreal. Inclusive, hoje tá mais quente lá do que aqui, né, Henrique? Ah, que alegria. É sempre bom fazer essas piadinhas de com o tempo e tal, que as pessoas se identificam, acho, não sei porquê. Né? Então, ah, acho que é uma coisa, né, assim, todo mundo passa por isso uma vez. Né? É, justo, verdade. E, claro, Pedro Paiva, né, o incrível, reconhecido internacionalmente, mas muito pouco ainda nacionalmente. Oi, Pedro. Olá. E eu, então, né, o MC do Ataque, o Lucas Goulart, que no momento sou pesquisador independente, né? Uma nomenclatura muito melhor do que desempregado, acho que pesquisador independente é uma nomenclatura muito melhor. Quem quer começar para poder pensar um pouco o modo como temos nos organizado coletivamente no videogame, qual o problema disso e o modo que a gente quer? Não, acho que um ponto legal de pensar assim as diferentes coletividades e videogame, assim, é que, na verdade, estão passando aí por um período bem agitado nisso, né, desde que teve, assim, num contexto, sei lá, né, internacional, assim, desde que teve a GDC e o aparecimento do Game Workers Unite, isso foi uma coisa que já aumentou um pouco a discussão, aí, no contexto, assim, justamente essa discussão de como se organizar, com que objetivos, de que formas, né, tal. E aí, no contexto do Brasil, né, poxa, que teve todo o rolê lá do Big, né, da carta aberta da comunidade em relação a vários problemas do festival, e daí a resposta, a réplica, né, da comunidade também, isso foi teve bastante coisa, bastante discussão em torno da forma que isso estava acontecendo, né, e também de diferentes problemas que surgem com isso e as potencialidades das coisas, né. Aí também, assim, né, trazendo algumas notícias daqui, assim, aqui em Montreal também, além do negócio do Big que teve lá no Brasil, aqui também teve no Brasil a GW Brasil se formando, né, um capítulo local aí do Game Workers Unite, né, que tem uma quantidade legal de pessoas envolvidas e tal. Aqui em Montreal também abriu, também está começando um grupo, né, o que é interessante, assim, porque meio que, sei lá, né, acompanhando um pouco o processo dos dois, dá para ver algumas diferenças, similaridades, assim, acho que é uma coisa legal. E também tem, apareceu aí a iniciativa do Peteca, ou da Peteca, né, e eu acho que aí também é uma outra forma, uma outra organização coletiva aí, que eu acho que valia a pena trocar uma ideia sobre, conhecer mais, né. Eu acho que primeiro a gente tem que fechar uma coisa importante, que é o Peteca ou a Peteca? É fluido, é gênero fluido. Fluido? Acho que talvez seja interessante a gente falar um pouco de Peteca, então, né, para poder pensar o que que Peteca tem diferente, o que a gente quer fazer com ele, até porque, embora seja um movimento coletivo, né, acho que ele nasce um pouco das nossas discussões que a gente tem feito, tanto entre nós do ataque, quanto com a comunidade mais em geral, assim. Pois é, a Peteca ela vem nesse embalo aí, né, dessas preocupações coletivas que apareceram no videogame nesse começo de ano, né? Eu acho que 2018 ele vai ser um ano bem especial assim pro videogame no sentido de desse giro à esquerda, né? Eu acho que uma das coisas que a GW trouxe foi a consciência de classe como um assunto, né, de quem trabalha no videogame, porque a gente está muito poluído pelo empreendedorismo, né? Essa noção de que todos somos colegas, né? Essas ilusões que foram muito bem exploradas naquele podcast que a gente teve com o pessoal do Infoproletários, né? Então eu acho que a GW nos proporcionou assim a condição de superar isso numa escala maior, né? Embora a GW Brasil ainda esteja tendo dificuldade justamente para vencer esse senso comum, assim, eu acho que está sendo muito mais rico do que teria sido em outras épocas, assim, né? E a Peteca, ela tenta, uma coisa que tenta aproveitar essa energia, né? E tenta superar também algumas coisas que são empecilhos nesse salto, né? Nesse salto ideológico de superar o empreendedorismo como a única maneira possível de tu fazer a cena do videogame acontecer, né? Peraí, primeiro como é que funciona a Peteca, né? A Peteca ela é um modelo de gestão de eventos que tenta praticar a democracia radical, né? Tenta aplicar a democracia radical na gestão de eventos. Em geral, são indivíduos ou grupos de pessoas com afinidades que propõem eventos, né? E aí, a partir do seu networking ali, esses eventos acabam tendo o sucesso, né? A Peteca, ela seria um sistema de revezamento de autoridade, digamos assim, né? Cada mês ou a cada edição, uma pessoa diferente vai ser a principal responsável por conseguir um espaço para sediar o evento, né? Que a gente chama de encontro, porque, enfim, o evento, a ideia de evento, ela é meio grandiosa, né? Meio megalomaníaca, assim. A gente imagina sempre o Big, sei lá, o IGF, né? Quando a gente pensa em evento, a gente coloca um horizonte lá longe. Quando a gente pensa em encontro, a gente consegue imaginar coisas um pouco mais modestas, né? Até, tipo, um encontro peteca pode ser duas pessoas na casa de alguém, assim, né? Então, realmente é uma coisa que tenta superar vários pressupostos, assim, do que é um evento, no videogame independente. E aí, esse revezamento, ele também daria margem para uma descentralização, tanto ideológica quanto geográfica, assim, né? Então, eu vejo muitas possibilidades bastante ricas, assim, para facilitar, através de um sistema, a superação de algumas ideias que nos atrapalham, assim, né? Eu acho que talvez fosse interessante Não sei se ficou a gente claro. poder pensar. Eu acho que ficou, mas o que eu acho legal, talvez, a gente pensar e explorar um pouco mais. Tá certo que a gente já explorou isso, mas poder falar um pouco de por que que o empreendedorismo é uma coisa que a gente bate tanto, né? Porque atualmente, para a gente de esquerda, eu acho, pelo menos, o empreendedorismo virou o inimigo a ser combatido, né? Pelo menos para nós no videogame. Então, eu acho que é legal a gente poder falar um pouco mais sobre isso, assim, pensar que o empreendedorismo, ele é uma coisa que mantém uma ligação e um coletivo muito pouco articulado, né? Que ele o networking como maneira de organização, ou seja, organização voltada então para uma proposta necessariamente ligada a alguns construtos como sucesso, por exemplo, profissional, é uma mancada absurda, assim. Eu acho que é legal a gente poder circunscrever isso, porque a gente tem batido muito no empreendedorismo, e às vezes as pessoas não entendem porque o empreendedorismo se coloca como um termo um pouco neutro, às vezes, quando, na verdade, é um termo completamente dotado de uma ideologia muito complicada, entende? E muito limitadora da ação, assim. Então, eu acho que algumas coisas que tu colocou são bem legais, assim, essa coisa que o empreendedorismo faz a gente achar que é a mesma coisa que o Notch, né? Eu acho que eu não cheguei a falar aqui no podcast, né, da minha fala no PEN, quando eu falo mal do Notch, e uma das pessoas quer defender ele porque diz, não, olha, somos todos empreendedores, assim. E o Notch é uma pessoa eminentemente canalha, entendeu? Eu falei isso, exatamente nas palavras, assim. O Notch é um canalha, entendeu? Assim, ah, mas por que tu acha que ele é um canalha? Disse, me desculpa, mas a pessoa que vai contra todos os movimentos do videogame autônomos, uma pessoa que teve tem uma visibilidade que ele tem, mantendo as coisas que ele fala sobre o Gamergate, xingando as pessoas à torta à direito, e cuja vida hoje é simplesmente mostrar a mansão dele em Beverly Hills, me desculpe, mas isso é um canalha, tu entende? Inclusive, eu dei uma palestra numa universidade de jogos esses dias, e saí conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim, ah, mas se ele ganhou o dinheiro dele, é direito dele mostrar isso. E eu disse pra ele, por que a gente ainda acha isso? Por que a gente ainda acha que a pessoa tem direito de demonstrar que, entre aspas, deu certo sendo canalha, sabe? Então, o quanto que os empreendedores, mesmo que não sejam canalhas, se identificam com um certo sonho, né? E tem a ver, então, com as questões que eu acabei escrevendo e não publiquei, acho que até vou publicar agora, né? Da minha fala no Paim, que tem a ver com um certo sonho que só mantém a gente numa merda, numa rascada, tá? A gente mantém esse sonho de ser igual a essas pessoas e isso mantém o videogame ruim e podre como está dessa mesma maneira. Né? Porque o que faz com que as pessoas que deu certo podem ser escrotas? Entende? Eu acho que um dos grandes problemas da ideia, a grande armadilha da ideia do empreendedorismo é que a galera acha que é neutro, ou acha que é bonito, ou acha que é legal, porque pensa, não, eu vou estar mostrando o que eu tenho de melhor e eu vou conseguir e eu vou fazer o meu melhor e ajudar a vida das pessoas, etc. Mas ele esquece que para ele chegar lá, isso vem às custas e detrimento de várias outras pessoas que não vão chegar lá. E que por mais que ele tenha sucesso fazendo o que ele acha que é importante, esse sucesso vem a partir da exploração de várias outras pessoas que ele não colocará no mesmo nível de importância ou nível econômico dentro da empresa empreendedora que ele está fazendo. O sucesso e o fracasso são produzidos pela mesma máquina, né? Exato. E a visão empreendedora vê eles como algo plenamente individual, né? Sim. Quando, na verdade, todas as pessoas que ajudaram, que tiveram qualquer contribuição ali no meio, também são igualmente produtoras disso que está acontecendo. Eu acho que a gente é socializado de forma muito individualista, não hoje em dia, né, desde sempre, mas eu acho que as pessoas esquecem de perceber isso quando elas estão tentando fazer algo da hora. Elas esquecem que, tipo, porra, não é só sobre mim, não é só sobre o que eu quero fazer. São sobre todas as outras pessoas que, sei lá, vão pegar o que você está fazendo e jogar, ou ler, ou usar, e etc. Tem uma coisa que eu acho que tem a ver com isso também, que é essa coisa, acho que junto do empreendedorismo, além do individualismo, tem a coisa do profissionalismo, né? Tipo, você julgar as coisas pelo quanto que você está sendo pago por fazer elas, né? Tipo, uma coisa meio atribuir um valor, assim, de, sei lá, positivo, negativo, as coisas, pelo valor econômico delas, né, e como que elas estão, sei lá, né, sucesso aí sempre se subentende que é meio sucesso financeiro, né, aquela coisa assim, né, e às vezes o sucesso financeiro é só, sei lá, o sucesso de crítica e o sucesso financeiro acabam sendo meio que a mesma coisa, né, tipo, sei lá, pra mim um exemplo é um pouco, sei lá, às vezes você vai em algum evento, alguma situação assim, as pessoas, tipo, você tá mostrando algum projeto, alguma coisa, várias vezes aconteceu comigo, assim, depois que a pessoa pega, olha, joga o jogo e fala, pô, legal, e como é que você vai vender isso, né, e aí você fica, poxa, né, tipo, não sei, não, pode ser que seja uma questão importante para aquele jogo, mas normalmente, sei lá, no meu caso especificamente, não era tanto, né, então fica uma coisa muito de, às vezes eu me pergunto, quanto que é que a pessoa tá interessada em saber como que você vai vender aquilo, né, sei lá, as formas que você vai, sei lá, mercantilizar o que você fez, mas acho que também é quase uma coisa de como que eu devo me posicionar em relação a esse projeto, assim, sabe? Ele é uma coisa profissional ou ele é uma coisa amadora, manja? E eu acho que isso é uma coisa muito tóxica, né? Porque, tipo, o acesso e a possibilidade de você produzir coisas que encaixam dentro desse mercado é muito restrita, é um negócio muito cheio de plataformas que limitam o seu acesso, cheio de barreiras, assim, que são muito pervasivas, que estão, assim, em tudo que é canto. Então, essa ideia do profissionalismo, assim, ela está embutida nela, tem muito uma coisa de elitismo, tem muito uma coisa de exclusividade, assim, né, que é muito tóxica, porque o que é visível é aquilo que é quantificável, é aquilo que você consegue dizer, olha, aquela pessoa ali produziu X% do jogo, sabe, quase, assim, né, e eu acho que isso é uma coisa que apaga muito da especificidade de cada pessoa, sabe, tipo, e das diferentes contribuições que as pessoas têm, sabe. Tipo, que nem a Thaís estava falando, poxa, tipo, sei lá, você faz um jogo, não é só você que fez o jogo, mas é todo o seu entorno que fez aquele jogo, sabe? Todo mundo que... Então isso é super... sumir com isso, né, tipo, é realmente prejudicial, assim. Aproveitando o seu ponto, Henrique, eu vejo na nossa área não só essa mercantilização da produção cultural e artística, como a mercantilização das pessoas que fizeram. Eu já vi muita gente falando mal de alguns desenvolvedores ou de alguns alunos, etc., por não fazer o projeto ou o jogo de uma forma focando lucro ou focando rentabilidade. Como se isso fosse algo negativo, como se isso fosse inerentemente ruim. Tipo, poxa, existem tantas formas de pensar um jogo. Todo jogo a gente tem que pensar na forma que a gente vai viver financeiramente dele. Isso eu acho tão, tão negativo, até para o desenvolvimento do nosso meio. Eu acho que isso traz algumas variações que são dentro do mundo dessa produção que são horrorosas. Entre elas, a visão de público-alvo. Bom, hoje tu tem essa questão do público-alvo e quando tu vai pensar a entrada de outras pessoas dentro do jogo, entende? Assim, de outros coletivos que não estão historicamente jogando tanto videogame ou que não são considerados gamers, por exemplo, né? Mulheres, pessoal LGBT, tu pensa no público-alvo. Ah, vou fazer um público-alvo mulheres, público-alvo LGBT. E tu acaba mantendo uma cultura que ela é centrada somente na possibilidade de venda. E a possibilidade de venda está necessariamente em agradar e manter o produto completamente igual, né? Tá em si mesmar aquela coisa, né? Tem uma fala que eu tô ficando muito preocupado com algumas coisas, né? E eu até tô com medo de falar mal de uma coisa que eu acho que a Thaís foi que falou. Mas, né, a gente já... Se é pra falar mal dos amigos, que vai na frente deles. Mas esses dias eu li uma pessoa que disse que se tu conseguir explicar o teu jogo dizendo ele é tipo jogo tal, mas a diferença da mecânica é essa, isso é um bom jogo, assim. Isso me deixa preocupado com uma série de questões, tu entende? E as questões são, por exemplo, que eu acho que o público que joga jogos e o público nerd virou um público que só consegue se autorreferenciar o tempo inteiro. Se tu pega os anos 80, por exemplo, ou os anos 90, né, o pessoal que trazia, as pessoal traziam coisas para os jogos, entende? Eu devo ter falado, que eu tenho falado muito nisso ultimamente, mas eu estava vendo, estava lendo sobre o Tim Fooling, né? O Tim Fooling, o cara que faz música, fazia muita música pro NES, pro Amiga e tal. E o quanto que ele traz toda uma bagagem de rock progressivo, entende? Pro videogame, para tentar, e tentou ali, entende? Com todas as limitações do NES e do Amiga, e do Commodore também, fazer aquilo que ele queria, assim, trazer coisas de fora. Hoje em dia parece que tudo que tu coloca dentro do jogo tem que já ter tido em outro jogo e tem que referenciar outro jogo. Quando não tá ali só para referenciar, né, e tu identificar alguma coisa de outro jogo, virou uma coisa ativa, tu entende? Assim, tipo, se sentir num coletivo por coisas que estão cada vez mais ensimesmadas, assim, né? Eu acho que isso provém de uma visão de público-alvo, né, que vem com essa visão do negócio. Eu acho que entre outras coisas, o que nos traz como problemática hoje essas visões que a gente não consegue sair de um vocabulário e de uma ferramenta que provém do mercado. Entende? Eu acho que pior do que essas... Não digo pior, mas assim, complementando essas coisas que vocês falam de tem que ser profissional, de como ser achado, parece que a gente tem dificuldade de achar ferramentas de falar e pensar jogos fora de uma lógica de mercado. Eu concordo contigo um zilhão de vezes na parte sobre que atualmente parece que jogos são sua autorreferenciação. Parece que um tá vomitando na boca do outro e tá todo mundo tentando fazer o mesmo jogo. Mas eu não acho que isso vem da visão do público-alvo. Eu acredito que sim, vem da ideia da visão mercante de público-alvo, mas pelo menos a forma que eu tento ensinar público-alvo para os meus alunos não é tipo 25 a 30 anos de idade, mulher, etc. A nossa definição de público-alvo, pelo menos da forma que eu vejo, vem muito mais de habilidade e referência do jogador. Por exemplo, às vezes o público-alvo eu entrego projetos para os meus alunos que o público-alvo é pessoas com dificuldade de locomoção. Então, eles têm que pensar as mecânicas do jogo e pensar o jogo de uma forma que funcione para esse público. Não, rapidinho, é só que eu concordo com isso que tu diz, por um lado, mas por outro eu fico muito preocupado porque eu penso em algumas... Eu tenho lido alguns livros mais básicos de game design para falar mal de algumas coisas, né, que nesse caso do flow, que hoje não vai entrar, juro que não vai, mas né, eu tenho feito toda uma crítica do flow e como é que o flow virou a referência do que é um bom jogo e do que isso é problemático. Mas eu penso muito no Jess Shell, né, no The Art of Game Design, onde a única maneira que ele consegue enxergar coletivos é como público-alvo. Né? Então, por favor, não vamos falar do Jess Shell. Mas vamos falar mal dele. Ele não merece sua atenção, bebê. Ele não merece. Ele merece, porque todo mundo tem que ler ele, né? Ele merece atenção, porque a gente tem que ler e dizer, olha, é uma forma muito porca de pensar coletivo, pensar só em público-alvo. Claro, né? Toda a forma como ele coloca dos Pink Games e tal. Mas eu acho interessante pensar isso, assim, o quanto que ferramentas provenientes, né, dessa visão... Por mais que tu possa pensar público-alvo de uma forma diferente, eu acho que na forma como a maioria das pessoas pensa, é uma forma muito, muito ruim e muito limitada de pensar coletivo, e é a única forma que o empreendedorismo consegue. Não, eu queria falar relacionado a isso, assim, e depois eu falo o que eu estava querendo colocar, que é uma coisa assim, que eu acho que uma coisa é o termo público-alvo quando ele está sendo usado com a ideia de qual que é a sua audiência em termos assim, quem são as pessoas que vão jogar. Eu acho que isso é uma coisa. E eu acho que esse é um uso, sei lá, que específico disso, sabe? A questão é que também é um termo que é super carregado com isso com essa coisa de... Vem da publicidade, né? Dessa visão da comunicação de massa, assim. Né? Então, mas eu acho que a ideia de você ter, tipo... De você imaginar quem que vai jogar seu jogo, como tendo determinadas características, ou um determinado grupo, ou pessoas que estão lidando com uma determinada questão, isso é normal, assim, sabe? Tipo, acho que é uma coisa super... Acho que é natural, acho que até faz parte, assim, do processo, assim, sei lá, sempre que eu tô fazendo um jogo, eu meio que penso para quem que eu tô fazendo esse jogo, sabe? A questão é que eu não tô pensando em como que eu vou transformar essas pessoas em... Como que eu vou tirar dinheiro delas, sabe? Então, acho que essa que é a preocupação maior, assim, né? Então, realmente, assim, se público-alvo é um termo que traz isso, então vamos jogar esse termo fora e vamos pensar de outra forma, né? Eu gostei muito que você usou a palavra audiência. Eu acho que é um excelente termo substituto. Eu acho que tem muitos jargões, né, que tem já significados que estão muito relacionados à cultura empreendedora e esse tipo de coisa, né? Eu tava lembrando aqui com esse papo de um tweet que eu li da Liz Ryerson, que eu me identifiquei muito, assim, porque são coisas que eu ouço o tempo inteiro, né? Em tradução livre, assim, o tweet dela: nossa cultura está muito dividida entre uma noção riponga de arte como, faça o que seu coração mandar, que na verdade acaba sendo um privilégio, um luxo, né, de algumas pessoas, e o papo protofascista de, se não é acessível às massas consumidoras do mainstream, então é uma bosta, né? Não tinha nem que existir e tal, né? Isso eu ouço o tempo inteiro, né? Que, enfim, eu tô na margem do videogame independente no sentido de que eu não ganho dinheiro com isso, né? Então, se eu não ganho dinheiro com isso, aquilo que eu produzo é uma bosta, né? E não se pensa em outra coisa. Ela até comenta, ah, ela, eu quero algo além disso e tal, né? Além dessas duas coisas. Eu até tenho algumas críticas em relação à noção de arte dela, né? Mas acho que tudo já foi falado em outros podcasts, assim. Mas eu acho que se pensa muito pouco sobre uma possibilidade de uma cena independente que seja sustentável nos seus próprios termos, assim, né? Que não dependa de se submeter a regras de mercado para fazer sucesso, né? Essa busca do sucesso, ela não é muito boa, porque ela não está acessível para todo mundo, né? Aquilo que a Thaís colocou, né? Esse sucesso, ele é produzido necessariamente com uma proporção muito maior de fracassos, né? Então, por que que a gente não pensa, em vez de... Porque, tipo, tem uma coisa assim, tem aquele argumento reacionário, né, que eu também ouço bastante, que é, ah, tu é contra os empreendedores, então tu é contra a pessoa que gera emprego ou a pessoa que ganha o seu sustento fazendo jogos. Não, né, na verdade não é por aí. Eu não sou contra os empreendedores, né, embora algumas escolhas eu considero menos éticas do que outras, né, por exemplo... Tu contratar funcionários como MEI, né? Eu acho que isso é uma das práticas mais comuns e mais perversas que estão no videogame, né? Mas o problema não é a pessoa ganhar dinheiro com videogame. O problema é como está organizado esse ganho de dinheiro, né? E por que que não existe uma preocupação em pensar outras maneiras de ganhar esse dinheiro que sejam mais éticas? Né? Será que não existem essas outras maneiras? Será que a gente não consegue pensar isso a partir de uma consciência de classe, né? A partir de entender melhor como funciona o sucesso? Tem uma coisa assim, que eu acho que está muito relacionada com isso, que é um dos problemas da coisa do empreendedorismo, que é a lógica da empresa como modelo para tudo. Né? Então, se a gente for pensar, se você quebra a ideia de empresa, esquece, joga isso pela janela e vamos focar em essa ideia, por exemplo, vamos pensar como a unidade básica para a nossa busca, a ideia de uma cena, a ideia de uma coletividade flexível, né, assim. E aí você começa a ter coisas que nem, poxa, vamos pensar cooperativas, vamos pensar centros ou grupos que fornecem ou ajudam a, por exemplo, coisas específicas relacionadas a jogos. Então, por exemplo, sei lá, música para jogo, certo? Áudio para jogo. Você poderia pensar coisas como, a gente tem um coletivo que produz música para jogos, para os jogos de uma determinada coletividade, sabe? Tipo, uma ideia assim de trocas entre cooperativas diferentes, ou coisa assim, né? Que sei lá, seria uma possibilidade, assim, e tentar descobrir maneiras de financiar isso, de tornar isso sustentável, né? Uma coisa que eu acho que está relacionada com essa ideia de como pensar outras estruturas que se mantenham e tal, que tem ganhado bastante atenção, é essa coisa das cooperativas, né? E eu estava conversando com uma galera aqui em Montreal, que aqui tem algumas, né? Tem algumas cooperativas relacionadas a jogos, e tem algumas empresas que, desde que teve o negócio da GW, as pessoas das empresas, inclusive os donos, né, têm discutido a possibilidade de se tornarem cooperativas, né, o que é um fenômeno bem interessante, assim, né. E eu acho que um ponto importante também é que, assim, de tanto se falar em empresa, a gente nem discute as alternativas de nenhuma maneira, né, e cooperativas têm mil maneiras de se fazer uma cooperativa, no sentido de como ela está organizada internamente e quais são os objetivos dela, né. E eu acho que, assim, é muito importante pensar como que essa organização interna mantém o processo politizado, sabe? Mantém o processo e a organização interna sem se tornar uma ferramenta também de outros tipos de exploração, né? Tipo, não é porque todo mundo está tomando decisão junto que necessariamente as decisões não vão explorar uns aos outros, né? Então, isso é um negócio bem interessante, assim, que eu acho que a hora que a gente sai da ideia de empresa, hierarquia e da relação de dominação, né, você começa a ter preocupações muito mais interessantes. uma coisa que eu acho, assim, que a gente tem que superar também é um certo fatalismo, né, em relação ao capitalismo. Tipo, ah, mas por que que tu contrata os teus funcionários como meio? Ah, por que que tu abriu uma empresa tradicional em vez de investir numa cooperativa? Aí a pessoa, ah, estamos no capitalismo, ah, não, porque o governo, ah, não, porque eu tenho que pagar imposto, ah, não, porque eu tenho que lucrar. Tipo, na prática, esse fatalismo de o capitalismo me derrotou e eu não tive outra alternativa é a mesma coisa que um otimismo eufórico, né? Porque ele produz a mesma dinâmica que qualquer um em defesa do capitalismo e com uma prática totalmente acrítica vai produzir, né? E tipo, não é porque tu tá buscando outras maneiras de se organizar que tu vai, que não sejam, né, que não enfatizem a dinâmica capitalista, a lógica capitalista, que tu vai tá te sacrificando economicamente, né? Tu pode ainda tá num contexto capitalista conseguindo sustentar uma iniciativa, conseguindo sustentar os indivíduos e os grupos que dependem dessa iniciativa, né? Sem ser um mote da vida, né? E aí eu lembro, por exemplo, acho que o hip hop é sempre uma excelente referência pra gente, que é, né, como uma cena, assim. E eu me lembro, uma prática muito comum são as crews, né, no hip hop, que são vários artistas se juntam para lançar um disco porque, enfim, não existe a condição de se lançar carreiras individuais, carreiras solo, né? Então, mesmo inserido no mercado, existem maneiras de organizar uma solidariedade de sobrevivência ali no mercado, né? E nem sequer essas alternativas a gente está considerando. Eu acho que a gente poderia começar a considerar, né, tomar alguns exemplos aí de fora do videogame, né, e aí a gente volta naquela coisa do videogame ser muito autocentrado, e ele não é só autocentrado no interior dos jogos, assim, ah, um jogo é muito parecido com outro, não é só isso, mas ele também é muito autocentrado no sentido de que ele é fechado a outras referências organizativas, a outros funcionamentos, outras lógicas que não são aquelas que o videogame adota tradicionalmente, né? A gente tem que começar a se abrir a isso, né? Eu acho muito interessante que tu fale isso, porque eu tenho começado a dizer que eu falo sobre game design comunitário. E causa uma estranheza nas pessoas, entende? Assim, porque eu falo, enfim, de cenas culturais que usam os jogos e tal. Principalmente as cenas queer norte-americanas. E quando eu falo game design comunitário, as pessoas olham como se eu tivesse falado uma coisa que não faz o menor sentido, assim. Eu ia brincar com coisa que não faz o menor sentido, como dizer que, sei lá, que anarquismo é coisa de direita, mas enfim, né, as pessoas acham que isso faz super sentido. Mas, então, é interessante ver isso, assim, quando a gente tem que começar também a usar umas palavras diferenciadas, entende? E, assim, e eu acho que repensar a forma organizativa é interessante também. Mas ver que no videogame já teve formas muito mais interessantes do que hoje. Né? Se tu for ver um monte de o pessoal que programava para Commodore e Amiga na Inglaterra, ou o pessoal que começou a fazer, que faz mods, né? São comunidades muito mais interessantes. O problema é que essas comunidades de mods acabam quando alguém fica famoso, essa pessoa acaba se dizendo empreendedor, ao invés de repensar uma forma de se colocar, colocando aquela comunidade que ele estava junto. Porque eu duvido que o Notch não venha de uma comunidade de mods, tu entende? Porque toda a filosofia por trás do Minecraft, ele é uma coisa meio do mod, entende? Uhum. Aparentemente, ele pegou um projeto de outra pessoa, de outra equipe, que tinha sido abandonado e ainda tinha uma fanbase, e foi aí que ele se inspirou inicialmente no Minecraft. Pois é, né? Essas coisas a gente esquece, assim. Só rapidamente, uma coisa da qual o capitalismo é muito bom em fazer e a gente não pode nunca esquecer que quando a gente usa coisas que provêm, então, de organizações majoritariamente voltadas para o lucro e para a manutenção da individualidade, do modelo indivíduo, é que o capitalismo tem uma política de esquecimento. Uhum. O capitalismo tardio tem uma política de esquecimento que faz com que a gente não veja de onde vem as coisas que a gente tem. E possa pensar que é o fulano que é sozinho. Fulano fez sozinho provém de uma política de esquecimento, de apagamento, da qual o capitalismo tardio é especialista, né? Só uma nota a respeito de game design coletivo. Todas as vezes que eu trabalhei com mais de um game designer, por exemplo, algum tempo atrás eu trabalhava numa equipe com uns 4 ou 5 game designers, eu tentava passar para eles a ideia de que um game designer não é uma mente criativa. Game designer é um editor de todo o conteúdo, ideias e etc. que a equipe inteira está fazendo. Game designer não é um gênio que cria as coisas e faz as coisas criativamente. Game designer é a pessoa que escuta o que todo mundo dentro da equipe tem a dizer e vai ter pensar nas melhores formas de implementar isso, ou vai pensar quais funcionam melhor ali dentro, ou testar elas para ver quais funcionam melhor. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante no funcionamento de algumas equipes. E dialoga também com um repertório mais amplo que está fora da equipe, né? Que está ali na cidade, no mundo, né? Com certeza. Porque, tipo, você está fazendo o jogo para quem? Entrando de novo na ideia de audiência ou de público-alvo. Você está fazendo para você mesmo? Você está fazendo para outras 5 ou 6 pessoas que estão trabalhando com você? Ou você está fazendo para mais pessoas jogarem? Você precisa entender o que é legal para essas outras pessoas, sabe? Não só para esse seu idioleto que você acha que você apenas convive, sua bolinha. Eu tava lembrando aqui do... É meio nada a ver, mas tem a ver, assim. Da treta do sarcófago com Sepultura, né? Que são, assim, as grandes bandas do metal brasileiro, né? Uma fez sucesso e a outra não. E qual é a treta, né? Não sei se eles ainda se odeiam, mas eles se odiavam, né? Se odiaram por muito tempo, assim. Porque quando a Sepultura estourou, não houve, assim, uma preocupação em divulgar a cena, né? Foi uma coisa meio assim, a banda foda do nada, assim. Mas a cena de Belo Horizonte, de onde saiu Sepultura, era muito rica e Sarcófago reinava na cena local, né? Mas Sarcófago desapareceu quando Sepultura ficou, atingiu o sucesso mundial estrondoso, né? Então, a gente pode pegar essa treta do metal nacional e analisar, assim, será que a gente não tá tomando essa dinâmica, essa dinâmica da fama e tornando ela uma coisa comum? Porque se ela é considerada antiética, foi considerada antiética no metal nesse episódio, por que que ela é corriqueira, comum e aceitável no videogame? É uma boa pergunta mesmo. Eu acho que tem muito a ver com essa... Eu acho que, assim, uma das coisas dessa virada indie, assim, de, né, a ideia do independente, daí aquela ideia do jogo de autor, entre aspas, assim, né, aquela coisa bem... foi essa individualização, né, foi o quanto que isso encaixou bem nos objetivos das plataformas. Então, sei lá, para Steam é ótimo que tenha um zilhão de pequenas empresas, todas elas pagando uma fatia para a Valve, né. Por quê? Porque, poxa, eles não querem que todo mundo que faz jogo seja capaz de abrir sua própria lojinha, né, e distribuir os jogos por conta, né? Vai contra, né? Então, essa lógica, assim, de individualizar autores, de quebrar e fragmentar tudo, ela serve a esse tipo, a essa estrutura, né? Então, acho que aí é uma coisa também de... uma lógica capitalista muito antiga de, meu, pegar aquilo que é comum e privatizar, né? E, de certa forma, esse processo de fama é uma forma disso, né? Tipo, aquilo que foi um crescimento coletivo localizado, né? Um refinamento, uma criação de coisas em torno daquela comunidade, você privatiza como lucro de um grupo só, né? E, então, sei lá, acho que tem um motivo meio economia política, assim, para isso acontecer, né? Tipo, é muito... São dinâmicas bem grandes, né? Tá aí o papelão da Nintendo, né? Que não deixa mentir, né? Privatizou o papelão. É, então, pra você ver, né? Tu já chegou a falar do Gambiabo no podcast? Será que não tem a ver? Bem, o Gambiabo é um projeto, assim, que é justamente meio que sobre isso, assim, sobre essa coisa de como tem práticas, né, e criações que são criações comunitárias, né, que são criações que circulam, assim, pela internet, por diferentes lugares, né. Então, sei lá, toda coisa de você criar controle alternativo ou de criar gambiarras para jogar um jogo, né, feitas com materiais baratos. Você vai no Instructables, tem trocentas instruções de como fazer coisas e relacionadas a jogos e tal. E aí, quando vem uma empresa grande, no caso a Nintendo, né, e encontra uma maneira, e assim, não vou dizer que eles não fizeram um trabalho de design ali, eles fizeram, eles bolaram umas gambiarras super redondinhas, super bem feitas, assim, o papelão mais bem acabado da história, assim. No fundo, o que está acontecendo ali, né? Tá, é um pouco, eles perceberam que isso, que essa coisa desse tipo de construção estava ganhando espaço, né? E encontraram uma forma de transformar aquilo num produto, né? De encaixar aquilo dentro de uma prática de mercado, né? E aí o gambiarra é uma reação a isso, assim, é meio que falar, meu, a gambiarra tem que estar livre, assim, um pouco, né? Então, é uma ideia, assim, de não amarrar controles de papelão a uma plataforma só, né? E especialmente uma plataforma que seja fechada, como são os consoles, né? É, ser um negócio acessível economicamente, né? Do tipo, você não precisa comprar um papelão de... Eu não tenho, aqui tá $70, eu fico pensando, meu, quanto que está custando isso no Brasil, né? É, você também tentar... Só uma curiosidade, em alguns lugares está custando R$1.000. Santo. Ah, olha, quando eu quero papelão, eu vou na rua, tá ligado? Então, foi onde eu peguei todo o papelão que eu usei nos protótipos. Né? Foi na rua, cara. Tipo, é uma coisa assim... É um processo muito difícil, assim, tipo, pra mim ver isso, porque é uma coisa muito... É, que é essa coisa de profissionalizar, de passar por um processo de... por um processo de transformar as coisas em produtos mesmo, né? Que é você pegar e fazer os testes e fazer o focus group, né? Tipo, testar com a audiência e fazer as instruções todas, não sei o quê. Então, e especialmente criando essa ideia do que é uma criatividade muito específica da Nintendo, né? Tipo, aquela coisa, isso daqui é um negócio que estimula a criatividade. Você fala, que criatividade, né? A criatividade que a Nintendo acha legal, a criatividade que encaixa dentro desse modelo, né? Então, por isso a ideia no Gambiarra era pegar jogos que nunca estariam na Nintendo, né? Então, o Carro Calypso, por exemplo, né? E pensar esse processo para esses jogos, né? E pensar... Então, por exemplo, um dos controles é um jeito que você coloca um teclado dentro de uma caixa de sapato, e você dirige os personagens do Carro Calypso usando um volante de papelão, né, e pedal, assim. Então, é todas as instruções de como você constrói isso para poder jogar o Carro Calypso, né, dessa forma. E outro é um jogo de Bitcoin Mining, que você fica peneirando pedras, assim, né, com uma caixa de pizza. Isso foi legal também, porque eu usei patentes de caixa de pizza para fazer a minha caixa de pizza. Que é um processo legal também. Mas, enfim, é um pouco essa coisa de pensar a circulação das coisas para fora das plataformas fechadas, né? E como... Enfim, né? Tipo, é resistir um pouco a isso, né? Lembrar que isso são coisas criadas coletivamente. Tudo bem, eu que fiz aquele conjunto de instruções, legal, mas... É um conjunto de instruções, né? Então, cada pessoa que fizer o seu, fez o seu, sabe? Tipo, e já é uma recriação, já é uma outra coisa, né? Não, tipo, eu ia comentar que tem uma coisa também de um processo de gentrificação, de gourmetização do papelão, né? De tu pegar uma coisa que tem, assim, uma proximidade com uma estética da precariedade e tornar essa coisa muito interessante pro consumo das elites, assim, né? Por exemplo, nas faculdades de artes tem um fenômeno que é interessante de observar assim, nas cadeiras de pintura, que é a superfície em que se pinta, né? Tu consegue... O papelão, ele é um ótimo marcador de classe, assim, né? Tu percebe os pintores que usam só telas, né? E os pintores que usam papelão, né? Então, eu acho que essa coisa também ela acontece no videogame, porque o papelão ele aparece como uma coisa das cenas subterrâneas, e aí a Nintendo pega aquilo, né? Como a Nintendo, muito esperta como ela, né? Pega aquilo e tem uma coisa, eu acho, também de tentar gourmetizar um negócio que é popular na sua essência, né? É, não, acho que isso é uma dinâmica que tá lá mesmo, assim, né, tipo, agora é cool, né, E tem um negócio mais assim, que eu acho que é interessante, que é a coisa de o quanto que a Nintendo, assim, eu tava pesquisando, né, quando eu tava fazendo isso, e o quanto que a Nintendo meio que nos materiais de divulgação do Labo, né, o quanto que é parecido com aqueles vídeos de YouTube. Assim, existe um dos nichos dentro do YouTube, são vídeos de gambiarras feitas de papelão, certo? E aí, é sempre umas gambiarra mecânicas, vocês já devem ter visto no Facebook alguma vez, assim, umas, por exemplo, sei lá, um fliperama feito de papelão com mola, com elástico e tal, usa uma bolinha de gude, sempre é colado com cola quente, tem um fundo branco e uma trilha sonora ruim, assim. Isso é um nicho, assim, tem tipo, meu, os vídeos disso daí tem tipo, várias pessoas que fazem, vários canais, todos são muito parecidos, né, e todos têm muitas e muitas visualizações, né, e o material que a Nintendo produz é quase a mesma coisa, assim, tipo, é total baseado nisso, sabe, então também tem uma coisa disso, assim, de gourmetizar e viralizar, sabe. Uhum. E eu acho que eles foram muito, acho que parte desse polimento que eles tentaram colocar, deixar o papelão, higienizar o papelão, digamos, né, tem a ver com isso, tem a ver com a ideia de como que a gente vai fazer para viralizar isso, ou para fazer as pessoas viralizarem isso, sabe? Uhum. Eu lembro muito do Games Arcade. Eu acho que até encaixaria um verbo um pouco mais antigo, em vez de gourmetizar e... Eu diria até colonizar. Me lembra muito. Não sei se vocês lembram daquele vídeo A Brief History of the World e A Brief History of Japan, que era todo em vaporware e etc. Me lembra muito os ingleses chegando assim no lugar e falando: We can sell this. É. Nossa, é bem isso mesmo. É um processo de colonização total. É porque faz parte um pouco também dessa visão empreendedora, né? Eu lembro, agora eu não vou lembrar o nome da autora, mas eu posso ali dar uma olhada depois, que ela diz que a própria identidade nerd tem a ver com isso de querer ser o cara que inventou alguma coisa, ou que entendeu que aquilo era o futuro, ou que ganhou em cima de alguma coisa que outras pessoas não viram o interesse, né? Porque é isso que é engraçado, é como se as outras pessoas não vissem o interesse, mas a realidade é que todas aquelas pessoas participaram da produção daquilo. Tu simplesmente ignora eles, né? Tu simplesmente passa por cima e apaga a importância dessas outras pessoas. Como se tu tivesse descoberto, né? Visão da descoberta. Ou de que, eu peguei uma coisa que era antiga e repensei e relembrei. Ou peguei alguma coisa que ninguém dava valor e, né, mostrei que pode ser feito diferente com tecnologia. Como se todos os outros produtores daquilo antes não tivessem parte daquele processo, né? Eu acho que tem um pouco a ver com essa identidade gamer, nerd, empreendedora. Nossa, acho que é bem legal isso que você falou, Lucas, porque acho que tem a ver com uma coisa assim de esquecer que a cultura é um processo social e político, né? Tipo, um negócio assim... Esquece, assim, né? Não, tipo, eu redescobri tudo, né? Tipo, antes de mim e depois de mim, o dilúvio, assim, né? Tanto faz. Talvez seja uma associação meio fora do tom, assim, mas eu penso também na figura do artista burguês como aquele que escolhe, né? Aquele que aponta, escolhe e manda fazer, né? É, legal. Então, acho que uma coisa que já foi mencionada antes, a coisa de outras formas de organizar coisas, e o exemplo que o Lucas trouxe da coisa dos mods, né, das modificações e as comunidades em torno disso, acho que um exemplo legal é das próprias ferramentas de criação de jogos, né? Tem várias ferramentas que foram criadas e que são criadas por comunidades, né, de uma forma distribuída, de uma forma coletiva, né, então, e que tem uma preocupação em manter isso como um processo aberto, coletivo, distribuído, sabe? Então, e ferramentas com níveis de complexidade e tipos de design muito diferentes. Então, um exemplo interessante, assim, é o exemplo da engine, né, o motor de jogos aí, é o Godot, né, que começou como um projeto de uma equipe da Argentina, né, e que é um projeto de software aberto, é uma ferramenta impressionante, assim, faz jogo 2D, 3D, você consegue programar visualmente, dá para programar com várias linguagens, tem um monte, não, assim, tem funcionalidade pra caramba, né? A ideia deles é meio que fazer quase uma Unity software livre, assim, né? E é muito interessante porque justamente eles estão num constante processo de tentar encontrar maneiras de manter aquilo sustentável, né? E então, no caso deles, acho que eles têm um Patreon, que aí o objetivo do Patreon é conseguir dinheiro para pagar o salário de quem está fazendo o jogo, de quem está fazendo a ferramenta em tempo pleno, assim. E enquanto isso, a ferramenta é gratuita, o código está aberto, eles aceitam contribuições, eles discutem isso, tem todo um código de conduta, documentação, tal, tal, tal. E tem muitas outras ferramentas que também foram criadas nessa lógica, né? E é interessante porque tem esse modelo. E tem essa ideia de, pô, é um negócio distribuído, coletivo e tal, mas também você pode usar a mesma lógica de distribuído e coletivo e transformar no mercado. E é isso, por exemplo, que a Unity fez com a parte de plugins, né, a parte de extensões dela. Então você olha lá e você não é que você vai achar uma ferramenta, uma biblioteca aberta que alguém fez, que faz uma coisa específica lá para você usar na ferramenta. Não, é tipo, é uma asset store. Então é um lugar onde você compra produtos, e esses produtos são soluções que outras pessoas fizeram, sabe? É interessante pensar que as ferramentas livres, assim, elas têm esse outro formato de organizar coisas, né? E como o mercado está sempre de olho em como, né, as empresas estão sempre de olho em como transformar isso em mercado também, sabe? Então é interessante. Você pega e olha, assim, tipo, tem um monte de projeto de plugins e extensões para a Unity que começaram como software livre. E aí a pessoa que está criando fala, ah, já era, eu vou vender isso na Asset Store e aí fecha ou então para de manter a versão livre e vende na Asset Store e pronto, já era, sabe? Então, sei lá, era um exemplo que eu achei que valia comentar aí. Novamente, o capitalismo ou capitalistas colonizando coisas que começaram com desenvolvimento coletivo, né? É, total, eu acho que... O que eu acho interessante, assim, dessas ferramentas de software livre é que sempre tem essa coisa de, poxa, como é que a gente vai fazer se o produto é de graça, né, e a gente não está querendo vender as pessoas para pagar, né, que é, sabe, colocar publicidade e por aí vai, né, entre aspas, né, o público, o seu produto, né, como que você faz, né? Então, sei lá, tem essas ideias de coisas como o Patreon e tal. Claro que o Patreon tem problemas também, porque tem a coisa de que vai uma parcela grande para esse intermediário, né, e também é uma coisa muito ampla, assim. Eu fico pensando, seria interessante se a gente conseguisse criar, se fosse possível, alternativas de escala menor, né, uma alternativa no nível dos encontros e não dos eventos, né. Eu fui até abrir a página do Godot e vi aqui o Patreon deles e tal, e daí eu fiquei pensando, pô, é legal que a comunidade esteja bancando essa galera que está fazendo esse trabalho da hora de forma gratuita e aberta, mas eu fico pensando como que eles tiveram, como eles se bancaram antes de ter qualquer produto viável para as pessoas usarem e utilizarem, sabe? E talvez esse seja a solução encontro versus evento, porque, tipo, como essas pessoas fazendo essas coisas da hora, pequenas, no mundo inteiro, como elas bancam elas mesmas até elas terem essa coisa legal para poder mostrar? Eu tenho uma pergunta pior que isso. Como é que a gente vai fazer isso no Brasil, tu entende? Porque todos os outros lugares tu vê, né, esse tipo de iniciativa é muito mais fácil. É, aqui a gente é obrigado. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos e tinha gente que dizia assim, ah, antes de fazer meu PhD eu resolvi viver da minha arte por uns 8 anos, entende? Quem é que consegue fazer isso no Brasil, entende? E a pessoa era uma artista super experimental, assim. Então, é interessante pensar como é que no Brasil nos possibilita fazer isso também. É uma pergunta interessante, talvez. Então, uma coisa que eu acho interessante do caso do Godot, né, é que é Argentina, né? Não está tão assim, né? Claro, não, é diferente, mas está bem mais próximo do contexto norte-americano, europeu, assim. Eu acho que, assim, que muitas dessas ferramentas, elas começam com aquela coisa de, ah, é uma solução que está sendo criada, uma ferramenta que está sendo criada para um projeto específico, né, que esse projeto específico é bancado de alguma forma, sei lá, é um projeto por encomenda, é alguma outra coisa, e aí depois eles resolveram abrir isso, sabe? Eu acho que esse é o caso específico do Godot, mas... E eu lembro que esse também era o caso específico da Unity, né, era um estúdio pequeno e que daí fez isso, se eu não me engano, posso estar enganado. E também tem uma coisa que é assim, que é sempre um problema de software livre, que é uma coisa para se pensar, que é a coisa de que quem que tem o privilégio e a possibilidade de trabalhar num projeto sem receber nada, né, no começo, assim, né, ou então de forma voluntária, né. E isso é também é uma coisa que tem uma distribuição muito, muito desigual, né, possibilidade de dedicar a isso, assim, né, e de desenvolver esse tipo de trabalho, né. Mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que com certeza podia estar relacionada é, sei lá, edital, sabe, tipo, iniciativas públicas. Ué, que banque que diga, então tá, você vai pegar o edital, legal, as coisas que você desenvolver, abre aí. Sabe, tipo, o dinheiro é público, ué, então que o código seja, né, ou coisa assim. Nossa, isso foi o que me deixou mais puta na onda de editais que veio nos dois últimos anos, que basicamente não é um edital para bancar jogos que seriam da hora, ou que vão ter um impacto positivo, ou que se viram para a sociedade e para a cultura brasileiras ou até mundial. É, basicamente, esses editais são um acordo para lucro, para o próprio governo. Então, basicamente, é o governo servindo de publisher, dando um adiantamento para essa galera para cobrar logo em seguida. Que é um modelo muito limitado, né? E não só limitado, mas exatamente limitado, porque basicamente a seleção é baseada em quais projetos são rentáveis economicamente. É voltar aquela visão de que a gente só consegue falar de jogos quando a gente utiliza um objetivo e até palavras e ferramentas que só provêm dessa visão mercadológica. Assim. Isso. Ou é isso, ou é Serious Games, gente, não tem meio termo. Assim. Ou é Serious Games daqueles, não digo chatos, mas assim, clássicos, assim. Ah, é pra ensinar matemática, sim. Gente, a gente não pode só querer fazer um jogo massa aí, de boa? Eu só gostaria de ver, assim, pra variar, uma polêmica do tipo... O jogo dos macaquinhos, de enfiar o dedo um no cu do outro, foi financiado pela Lei Rouanet, que absurdo. Pô, pra variar seria bom, né, uma coisa dessa, assim, né? Um jogo sem a menor possibilidade de vender num mercado tradicional, ganhar um financiamento e ser... odiado aí pelos gamers, né? Eu acho que isso é uma coisa que faria meus olhos brilharem, assim. Mercado brasileiro. Mercado brasileiro. É? Pague pelo Paiva. Pague pelo Paiva. Propõe esse jogo aí, Prancine. Macaquinhos Live Action. Isso aí, cara. LARP. Faz um LARP. Sei nem o que é LARP. LARP ia ser melhor. Sou noob. LARP é RPG da vida real, quando as pessoas se vestem de vampiro e vai andar no bosque fazer... RPG. Ah, pode crer. Diabo. Isso, essas coisas, sim. Gente, quando o pessoal vai pro parque e enfia um dedo no cu do outro, eu conheci por outro nome. Se chama Parque da Redenção. É, se chama Pegação na Redenção. É. Em São Paulo isso acontece no Parque do Ibirapuera. É. Aqui em Porto Alegre, eles até pensaram em cercar a Redenção pra isso não acontecer mais de noite, assim. É, ia acontecer na cerca, né? Eu ouvi uma história muito legal aqui em Montreal sobre isso daí, pô. Tem um monte aqui, né? Tem um morrinho ali, uma montanha, né? Que tem um bosque. E aí nesse bosque era onde a galera ia, né? Fazer o seu rolê, né? E esse bosque fica logo atrás do bairro nobre da cidade. E aí, um dia lá, um governador, prefeito, sei lá o que, uma autoridade aí, ficou revoltada e mandou arrancar o bosque inteiro. Falou, não vai mais ter, já era. O que aconteceu? Começou a chover e só teve um monte de deslizamento de terra para cima do bairro nobre. Existe ainda uma visão muito porca do potencial dos videogames, né? Ou é para fazer, ou é entretenimento ou é serious game. Tu não tem um meio termo, assim. Tu não tem uma possibilidade no meio. Tu não tem. Aliás, no Brasil a gente mal tem mal tem pesquisas para poder pensar o que tem no meio de produção de coletividade nos videogames, entende? Então é muito difícil o governo poder ver o videogame para além de ou entretenimento puro que tem que dar lucro. Ou Serious Games, que tem que ensinar o Joãozinho a fazer 2x2. Uma coisa que eu tenho conversado com bastante gente aqui são pessoas que justamente, assim, por exemplo, que não têm, que estão envolvidos em projetos coletivos, em projetos que são para a comunidade, assim, e que uma das ferramentas que acaba surgindo para tentar lidar com essa falta de investimento público e com essa falta de visão, assim, coletiva, entre aspas, assim, né, era justamente tentar entrar nas universidades ou tentar, porque ainda em alguma medida existe algum financiamento nas universidades por aqui, e tentar usar isso como ferramenta para agitar essas comunidades, assim, né, para, tipo, conseguir apoio para poder desenvolver esse tipo de trabalho, sabe? Então, um exemplo, assim, é aquele... uma conferência que chama Different Games, que acho que já existe aí já faz uns, sei lá, 4 ou 5 anos por aí, e que é um pouco isso, assim, tipo, ela tem uma filiação acadêmica e tal, mas você vai olhar o conteúdo e os grupos que eles estão tentando colocar em diálogo e tal, é bem essa linha de, pô, não, outras formas de organizar jogos, sabe? Pois é, aqui nem isso a gente pode fazer, porque o presidente Fear cortou o financiamento. A propósito, eu acho que a gente só devia chamar ele de presidente Fear a partir de agora. Mas sempre tem o crime, né? É. Sempre tem o crime. Acho que um comentário final, assim, é isso, de a gente aproveitar esse momento de diferentes iniciativas aparecendo, né, de ver essa diversidade de táticas, assim, né, e de diferentes contextos dos jogos que a gente pode pensar novas formas de se organizar, né, seja na hora de fazer ferramentas para jogos, seja na hora de criar jogos, seja na hora de fazer jogos circularem pela sociedade, né, na hora de discutir jogos de forma crítica também, né, e tentar criar essas formas que estejam fora do que é o empresarial, fora do que é a lógica de competição e expropriação capitalista, né, e tentar buscar que essas formas sejam mais inclusivas e o mais, né, radicalmente democráticas aí que a gente conseguir imaginar e conseguir realizar, né. Eu gostei muito do que o Lucas falou de, pô, sobre não idealizar o passado e nem o futuro, né, mas olhar essas oportunidades, assim, as brechas que o presente abre aí, né, e eu acho que agora a gente tá num momento interessante mesmo, né, então acho que seria bem legal, bem importante, assim, essas discussões continuarem acontecendo nos diversos espaços, né, e que mais gente entre nessas conversas, né, e contribua aí para ir fazendo as coisas. Valeu, Henrique. Thaís, quer dar a tua consideração final? Minha consideração final é para todos os babies que estão nos ouvindo, esses jovens que fazem jogos, que, tipo, meu, mesmo que você goste de fazer jogo sozinho, de boa, faz seu jogo aí, mas sempre lembra das pessoas que estão do seu lado, dos tutoriais na internet que você usou para saber fazer o que você faz hoje, dos seus colegas na escola, na faculdade, ou da sua rua que te apoiam, ou que te dão ideias, ou que jogam um jogo e te dão sugestões. Todas essas pessoas, elas são pessoas, por mais que você só tenha contato com elas por meio de texto ou por meio de vídeo, e elas também têm uma certa coautoria nessas coisas que você fez. Então, tenta sempre lembrar disso e como você pode também contribuir para essas pessoas ou para os jovens no futuro que também vão estar na mesma posição que você. Oh, ótimo, Thaís. Muito obrigado. Pedro, considerações finais? Eu vou imitar aqui a Unicamp e vou dizer que leitura obrigatória aí pro videogame independente, Racionais MCs, Sabotage, RZO e aí por diante. Então a gente precisa tirar as referências, a gente precisa buscar referências que estejam fora do videogame para fortalecer o videogame naquilo que ele não tem e que é importante ter. Videogame é compromisso, né? Videogame é compromisso, não é viagem. Se pá, fica esquisito. Bom, eu acho que tenho muito pouco a acrescentar, porque vocês acho que falaram de uma maneira muito legal, mas o Pedro, quando às vezes fala uma coisa que eu acho muito legal, que a grande diferença entre pensar cena e pensar qualquer matchmaking, né? Entre pensar matchmaking, networking e cena, é que a cena abertamente tem uma proposta mais filosófica. E abertamente a cena, além de produtores de jogos, tem que ter pessoas que pensam o que aquilo significa e por que aquilo é diferente ou igual às outras coisas. A gente precisa... Eu tô me segurando para não falar isso, mas a gente precisa de um léxico novo também. A gente precisa de novas formas de conseguir falar de videogame. Porque são novas formas de conseguir falar de videogame que vão fazer com que a gente possa pensar um outro videogame. Né? Continuar fazendo um videogame pensando nesse público-alvo da publicidade. Né? Pensando... como é que eu vou fazer o meu jogo pensando como é que ele se relaciona com outros jogos que todo mundo já jogou, né? Ou como é que eu vou pensar meu jogo pensando em Dark Souls, né? Porque hoje todo mundo põe Dark Souls como coisa. Ah, o meu jogo é tipo Dark Souls, mas ele é 2D e ele é de nave, entende? Assim, tipo, então não é Dark Souls. Mas pensar essas formas requer uma concentração filosófica, requer uma concentração... Né, de pensar o presente com o que ele nos oferece e requer uma concepção ideológica. Né? E, ao meu ver, necessita uma concepção de esquerda. Então, acho que é mais ou menos isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui de noite, essa noite. E tenhamos, então, uma boa vida. Tchau, tchau. Será que a gente não se encaminha pro fim? Ah, pode ser, mas vai ser o menor podcast já feito, assim, tipo 40 minutos só. O pessoal vai achar assim, o que vai acontecer com as pessoas? É a prova que eu tô com sono já, porque eu sou velho. É, eu tô fazendo outras coisas aqui junto. O que você tá fazendo, Lucas? Eu tô organizando uma... Eu vou fazer uma fala sobre a minha tese amanhã. No grupo da Adriana. Da hora. Parabéns. Eu fico super feliz. As pessoas adoram me chamar pra falar de graça, gente. O problema é que ninguém quer me pagar. Puta, sério? Não vai te pagar? Claro que não. Mas paga pra falar? Alguém paga no Brasil? Mas acho que tem que ir lá falar e depois fazer um cocô no meio do negócio. Entendi. Acho que eu vou começar a fazer isso, porque eu nunca me pagar. Aí tem duas coisas que não vão acontecer. Não vão me chamar e não vão pagar. Mas pelo menos tu fez o cocô lá. Ah, mas aí eu tenho que me preocupar de estar com um cocô bom também. Pô, cara, que... Come, toma stevia no dia antes. Não, eu tenho intolerância à lactose, é super ruim meu cocô, então não vai dar, gente. Actívia sem lactose. Que bom que eu tive esse comentário. Tomara que esse comentário entre no podcast, porque esses podcasts estão ficando completamente sem comentários vexaminosos meus, assim. Isso tá faltando mesmo. Sabe? Né? Assim, nunca mais falei de, sei lá, como é que era o nome daquele filme pornô zoofílico? Qual? Qual deles? Do porco. Era Seduzidas por um Porcão. Nunca mais falei de Seduzidas por um Porcão. Pois é. Saudades Seduzidas por um Porcão. Esse aí, sabe, é o Lucas Raiz. O Seduzidas por um Porcão, eu nunca cheguei a ver ele em fita, assim. O que eu vi de verdade era um husky, e o nome era Kachorowski Fodowski. Esse eu realmente vi. Esse existe. Qual a nota? Materialmente. Eu não vi o filme, né? Eu vi só a fita. Assim. Tá aí, ah, não. Mandar pra Ancine o jogo do Kachorowski Fodowski. Kachorowski Fodowski. É a cultura brasileira, né? Olha, é, total. Da pior qualidade, que é a melhor. Oh, mas eu tava lendo sobre pornô aqui no Brasil, e aparentemente a gente foi muito foda tanto de sketch quanto de zoofilia, em especial para exportar, porque as leis trabalhistas na Europa e de alguns outros países um pouco mais desenvolvidos era muito complicada e não dava para fazer essas coisas de nicho. E daí, em especial, o cara que fez o Two Girls, One Cup, que aliás é uma produção brasileira, para quem não sabe, ele era especializado em sketch e zoofilia. O Brasil é a capital mundial das atrocidades pornográficas. É, porque a zoofilia é muito mal vista, né? Porque Por que será, né, gente? Ai, que coisa, que preconceito. Ah, porque na filosofia do pornô, tu tem a coisa do sexo esclarecido e o consentimento é muito central. Isso, é. Né? E aí, com os animais, tu não pode provar que existe ali um consentimento. É, então é bem... Essa é uma crítica que eu ouço bastante, que eu já ouvi, assim, que é agora, isso, assim. Sketch, tamo de boa. Inclusive, o Brasil, ele é inventor do pornô de peido, né? O pornô de peido, ele é um produto tipicamente brasileiro. O Brasil é precursor. Pornô de peido? Como assim? Pornô de peido. As pessoas ficam peidando uma na cara da outra. Você não chega a cagar, entendeu? Ah, eu achava que era tesão naquele barulhinho, saca? Que às vezes, também é. Que às vezes pega de mas é isso aí mesmo. No vaginal, tu diz. Peido de buceta, é. É, o Pedro de buceta. Não, Pedro, isso é muito mainstream, muito mainstream, Pedro. Mainstream. Mainstream é um nome bom pra um site, né? Um site de resenha de filmes de escatologia e zoofilia. Sou super a favor. Ó, Ancine, mais uma ideia aí. Vamos, dinheiro pra nós, Ancine. Vamos iniciar agora. Ideias que a Ancine deveria pagar, assim, ao invés de pagar, sei lá, o... Que é que eles pagam, como é que é o nome daquele cara lá, do aquele cara do Big? Qualquer coisa. O Ale Machado? Não, o outro, aquele que ficou defendendo o Big, que é da Behold. Ah, o Venturelli? Venturelli. Ao invés de pagar o Venturelli, a Ancine poderia, fazer o jogo dos macaquinhos, enfiando o dedo no cu do outro. Dois, criar uma associação de críticos de filme de zoofilia. E sketch. Acho que Fisting entra também, tá? Sim. E o jogo, porra, do Ruskovski e Fodowski. Kachorowski, Fodowski, o jogo. Kachorowski, Fodowski, The Movie, The Game. The Movie, The Game. The Movie, The Game é uma boa. O ataque diz, todas essas produções organizariam muito melhor o videogame brasileiro do que dar dinheiro pro Big. A verdade é essa. Concordo. Aliás, isso é interessante, né? Eu me lembro da discussão que a gente estava tendo na carta do Big, enquanto fazia a carta, que uma das pessoas dizia exatamente isso, né? Que a gente dizia, olha, como eles têm edital público, a gente queria um pouco mais de... que desse para ver mais como é que eles gastam esse dinheiro. E a pessoa diz, não, tem que ver se isso está no edital. Não, sabe? Não, pelo amor de Deus, entende? Assim, e aí a gente começa com uma visão brasileira muito... É foda ficar falando mal de brasileiro, né? Mas a gente tem um sério problema para poder enxergar as coisas de forma coletiva no Brasil, né? E aí a gente reclama que as pessoas, sei lá, quebram o telefone público, entende? Nem vou falar da pichação, porque eu acho que a pichação é uma coisa que, que tem que existir mesmo. Mas quebrar telefone público eu acho questionável. Mas assim, porque o público no Brasil é de quem chega primeiro, tu entende? Assim, e aí vira, e quando se pensa em edital, se pensa exatamente nisso, né? E aí você pensa aquilo que o Pedro falou aqui. Ah, é o capitalismo, é assim mesmo, tu tem essa coisa que eu discordo do Pedro, eu não acho que seja uma coisa desesperançosa, eu acho que é uma coisa cínica, né? Eu acho que muito desse individualismo, muito desse individualismo brasileiro vem da grande divisão de classes aqui, o quão grande ela é, assim, porque a maior parte das pessoas que estão na base da pirâmide, elas não vê esperança nenhuma, nem de ascender, nem de receber algo de volta do governo ou de qualquer outra instituição. Então, realmente, é público de quem vê primeiro. Desculpa, Pedro, eu te cortei. Não, eu que te cortei, desculpa. A gente se cortou mutuamente. Uhum. Quando tu pensa em público consumidor, tu não tem que pensar essas coisas, porque as pessoas dizem exatamente isso, né? Ah, mas eu quero fazer joguinho, eu não quero pensar sobre isso. E na fala que eu fiz semana passada na Unicinos aqui, na Semana Atômica, eu e a Aline, né? Eu acabei a fala com uma coisa meio Jodorowsky, assim. Vocês já viram o Duna do Jodorowsky? Infelizmente. Não. Tu não gostou do Duna do Jodorowsky? Cara, é muito pretencioso. É muito peidante, como diria o Danilo. Cara, é totalmente pretencioso e é por isso que é amável, porque é uma derrota pretenciosa, tu entende? Ele acreditava nisso for reals, é isso que me incomoda. Por que isso te incomoda? Me incomoda, pessoas pretenciosas me incomodam. Ah, e aqui eu tenho uma raiva pelo contrário, de gente que não é pretensiosa, tu entende, assim. Ah, então... Pra mim isso é central na discussão hoje, entende? Ah, eu só quero fazer isso aqui. Pô, mas por que que tu pode estar fazendo uma coisa muito maior, entende? E aí eu baixei o Jodorowsky, olhei pras pessoas e disse, vocês só querem fazer joguinho, mas por que, entende? Por que vocês não querem mudar a realidade, se é possível, entende? Uhum. Porque eu acho que a gente tá, né, assim... E eu acho que falta pretensão. Eu acho que... Aí eu vou falar mal, então, dos hipsters, assim. Eu acho que tem uma coisa que me irrita cada vez mais, que é essa falta de pretensão dos hipsters, entre aspas, que, na verdade, não é uma falta de pretensão, tu entende? É uma falta de pretensão falsa que esconde uma tentativa de lidar com a possível frustração. Assim. Eu acho que ser pretensioso hoje é tu assumir que a frustração pode acontecer, mas que a gente podia muito mais, a gente só não tá enxergando, tu entende? Eu tô lendo a Lauren Berlin, que é aquela mulher do otimismo cruel, e ela fala uma coisa ótima, que é a seguinte: a gente precisa de melhores maneiras de enxergar o presente. Entende? Não enxergar o presente como uma extensão do passado, e não enxergar o presente como um futuro que não começou ainda. Enxergar o presente pelo que ele oferece mesmo. E ela vai dizer que a gente tem que pensar nos marxistas, porque são eles os primeiros que vão falar sobre isso, né? E para mim ser pretensioso hoje é isso, assim, é tu assumir que tem um presente melhor aí, mais do que um futuro melhor ou um passado melhor, né? Um futuro melhor que a esquerda pensa, ou um passado melhor que a direita pensa, tem um presente melhor. Para mim o videogame é a forma de enxergar um presente melhor, é uma possibilidade. Tô chorando, ótimo. Lucas, cuidado. E tu e uma chaleira, né, que tá... Agora... Ah, é o filho da puta do Nanino, já desligou já. Cara, o Danilo, ele faz parte hoje do podcast mesmo sem saber, assim. Tá fazendo foley, né? Esse moleque, cara, mesmo quando ele tenta, ele não consegue ficar quieto. Ah, Danilo, te amamos. Danilo é legal, ele gosta de pirocas. Quem gosta de pirocas é legal. Oh, todo Ancine, mundo gosta de pirocas. Ó, tá aí a dica. É. Ancine, mais uma coisa. Piroca Simulator. Sei lá, já deve ter. Não fazer um compêndio. Um compêndio de todas as pirocas de jogos brasileiros. Se tu fala isso, é engraçado. Tu sabe que o Robert Young tem uma fala dele que ele faz um compêndio de todos os jogos de sexo não heterossexuais. Assim. Ah! É bem interessante. Né? E o nome da fala é Aquele Dia em que Eu Pari Lobos com a Minha Vagina. Que tem um jogo exatamente sobre isso que se chama Conven. Né? O Conven, tu vai modificando partes, tuas partes, para que elas sirvam para combate, produção. Mas do tipo, aí tu cria lobos com a tua vagina. Não, os peitos e tal. Não, esse é o Black Sabbath. Ah, o Black Sabbath, isso, perdão. Eu amo o Black Sabbath. Isso, é esse aí mesmo. Coven é outro, né? Tô... Eu não joguei Coven, mas eu sei que eu joguei Black Sabbath e é muito legal que você pode ter uma vagina de serpente. Isso. O que parece difícil de se imaginar, mas se você tentar o suficiente, você consegue. Ou você assistiu muito Zoofilia. Novamente, Ancine! Outra gente, tem seu valor. Não tem, coitados animais. Né? Não é sério. Ah, depende se eles conseguirem dar consentimento, né? Tem, o MBL vai ficar chateado com a gente nesse episódio. Já ficou aí. Uma vez.